Foi com um enorme pesar que a gente recebeu a notícia, porque ainda tínhamos entrado em contacto com a esposa, no sentido de ela estar presente aqui no dia do aniversário dos bombeiros, mas por motivos, enfim, de saúde, que não nos foram revelados desta gravidade, ele não compareceu. E era para, neste caso, ter sido e foi o padrinho de uma ambulância que inauguramos aqui no dia do aniversário. Efetivamente foi um amigo desta instituição e sempre que era solicitado para nos ajudar nunca negou esse apoio e portanto contribuiu significativamente ao longo de vários anos com a sua ajuda nas necessidades que lhe colocávamos. Portanto, é uma enorme perda para esta associação, esse benemérito, e ficamos consternados com a sua partida.